criança deveria sofrer, nem sentir fome ou sede, não deveria ser chantageada, nem humilhada. Nenhuma criança deveria sofrer, nem ser intimidada, não poderia receber ofensas, nem se sentir sozinha. Nenhuma criança deveria sofrer, nem levar surra, não poderia ser desprezada, nem ter seus sentimentos subestimados. Nenhuma criança deveria sofrer, nem sentir frio pelo que vestir não ter. Não deveria sofrer exigências, nem ser cobrada pelo que poderá ser. Nenhuma criança deveria morrer.